Oi, gente, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Ontem teve uma gravação com o espírito Maria Mulambo das Almas. Ela fala muitos assuntos legais e eu dou algumas explicações, que eu vi algumas perguntas, eu dou umas explicações nesse vídeo antes dela vir. Só que aconteceu um probleminha, porque a luta ontem estava muito grande, porque a cachorrinha dela está muito velha e acabou emprenhando. E os filhotinhos nasceram prematuros e eles nasceram mortos. E teve umzinho que nasceu vivo, mas cheio de problema. E ele morreu ontem à noite. Ontem à noite. Aí a Sabrina ficou cuidando. Enquanto a Sabrina cuidava, eu e a Sônia fomos gravar, porque a Maria Mulambo queria vir para gravar, porque o assunto era importante. Só que não tinha ninguém para ficar olhando o celular. E aconteceu alguma coisa que a parte final foi cortada, mas o inteiro teor do assunto tá todo Tá gravado, tudo gravado. né? O que ficou faltando ali foi uns 10 minutos, que é uns conselhos que ela dá. Ela falou que não tem problema, que ela vem outra vez falar algum outro assunto e complementa de novo, ou algum outro espírito fala o que ficou faltando. É só alguns conselhos que ela dá para as pessoas não irem nessas casas que faz magia de amarração, de separação de casais, que ela fala muito sobre esse assunto, né? Para não pagar para ninguém para fazer negócio de trabalho, essas coisas, porque não é necessário, tá? Ela dá esses conselhos. Mas aí a gente vai colocar esse vídeo hoje à noite, porque esse vídeo tá lá no celular da Sônia, tá? Então a gente veio gravar aqui para explicar, porque a gente vai botar o vídeo e vai parecer que cortou quando ele terminar. Não vai ter despedida, porque vai parecer que cortou. E realmente cortou, porque o celular parou de gravar. Ele parou de gravar, tá? Mas o assunto inteiro, o teor, o que realmente tem que ir, já tá lá. Então não tem problema, tá bom? Isso. Aí eu. Tá, não vou falar isso agora, não. Vou falar depois. Tá. E outra coisa, meus irmãos, vocês podem de repente até estar achando que eu posso estar sendo chata com relação a isso, tá? Mas eu vou falar de novo. Porque é uma coisa que está acontecendo muito na plataforma e que é uma coisa que particularmente para mim está me incomodando, porque eu não fui criada dessa forma. Não é questão de não aceitar críticas, meus irmãos, porque eu aceito todas as críticas, nós aceitamos todas as críticas, desde que ela seja construtiva e não ofensiva. E estão tendo muitas críticas ofensivas. Palavrão. Tá? Que estão usando palavras de baixo peso vibratório, de baixo escalão, com muitas ofensas. E eu vim deixar comunicado que eu vou estar bloqueando essas pessoas, tá? E eu vou estar excluindo esses comentários. Porque não é só nós que estamos visualizando, são vocês também. Eu acredito que isso, assim como está nos incomodando, esteja incomodando vocês também que estão levando a obra de Deus a sério. Que estão levando, levando tudo muito a sério. Nós levamos a obra de Deus a sério, tá? O que nós estamos fazendo não é brincadeira, não é no oba-oba. Tá? Nós estamos levando, estamos modificando as nossas vidas, consagrando as nossas vidas, dando o nosso melhor para Deus, nosso chamado, naquilo que foi colocado nas nossas mãos para nós estarmos realizando. Então, eu só vim dar esse recado. Eu vou estar bloqueando e excluindo esses comentários com muitos palavrões, como eu disse, com palavras de baixo peso vibratório. Tá? Então é isso, é esse o meu recado que eu tinha para falar. Eu até falei para ela assim, no iníciozinho do canal, quando eu vi esses comentários, eu ficava um pouco chateado, né? Mas agora eu falei assim, ah, não vou ligar não. Eu falei, isso aí é assim mesmo, tu vai em outros canais, acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa, mas como o nosso canal tá trazendo muitas coisas novas, coisas diferentes, então é normal que a resistência para as coisas novas é muito grande, né? Para o novo é muito grande. Nesse planeta, no nosso planeta sempre foi assim. Aí eu falei para lá, não liga não, deixa isso para lá, né? Eu já nem ligo mais, gente. Eu nem tô ligando mais, mas realmente, às vezes tem gente que escreve palavrão. Teve uma Exatamente. menina aí, eu não vou falar o nome, que ela escreveu palavrão, né? Tá atacando legal mesmo. Aí fica um Exatamente. pouco feio, né? Assim, palavrão, né? Se não acredita, escreve assim: ah, eu não acredito. Não tem problema, tá bom. A gente não vai convencer ninguém, a gente não tá aqui para convencer ninguém a nada. Eu não vou Sim. ficar implorando para a pessoa assim: acredita, meu irmão, pelo amor de Deus, você não tá enxergando, abre teu campo de visão. Eu não vou fazer isso. Eu vou chegar aqui, eu vou fazer o meu trabalho junto com os espíritos, vou esclarecer, não vou tentar convencer ninguém. Ninguém, pessoa que trabalha com a mediunidade de verdade fica tentando convencer ninguém a nada, Até porque a né? gente não está aqui para isso. Jesus não tentava convencer ninguém a nada, Chico Xavier não tentava convencer ninguém a nada. Quando chegavam pro Chico Xavier e falavam que ele era charlatão, que era tudo mentirada, que ele estava inventando, que era coisa da cabeça dele, ele falava: tá bom, meu filho, tudo bem, vai com Deus. Você acredita em Deus, meu filho? Acredito. Ah, então tá bom, então tá ótimo, tá lindo. Então busca o que você acredita. Era isso. É a melhor forma de agir. Se você retrucar, se você rebater, ferrou. A pessoa vai rebater de volta. Isso aí é uma lei da física. Você pega uma bolinha de tênis, um colega meu me falava isso, eu vou repetir o que ele falava para mim. Pega uma bolinha de tênis, joga na parede com força, ela volta. Se você não jogar a bolinha de tênis na parede, você deixar ela no chão, ela não vai voltar. Entendeu, gente? Então eu tô fazendo isso, eu não tô jogando a bolinha de tênis na parede. Entendeu? É, E se nós. jogarem a bolinha de tênis em mim, ela não vai voltar para a pessoa, porque quando a bolinha de tênis bate em mim, ela bate e fica, ela não volta. Assim, na verdade, nós estamos fazendo isso, tanto que a gente nem Aí eu responde, não tô nem nem ligando, não. retruca os comentários. Aí a gente tá aqui só para falar isso, porque a gente vai botar o vídeo mais tarde, né? A gente vai botar o vídeo mais tarde e o que acontece? Vai ter esse corte, então para as pessoas não se assustarem, a gente está vindo aqui avisar, tá bom? E hoje de manhã, quem se apresentou aqui nunca veio em mim foi o Exu Caveira Mirim. Ele falou: ou me chama de Caveira Mirim ou Mirim Caveira, né? Eu não sei quando é que ele vai vir, não sei se vai ser hoje à noite, ele não falou, mas ele falou que vai vir, Exu Caveira Mirim. Aí vamos esperar, né? Porque eu não sou um bandista, não, gente. Eu não sou um bandista, não. Então, às vezes, o espírito se manifesta e se apresenta para mim, eu vou lá na internet procurar. Peraí, deixa eu ver se esse que existe. Aí tem uns que existe, que já existe. Aí eu procurei na internet, existe mesmo, Exu Mirim Caveira. Ou Exu Caveira Mirim. Existe. Aí eu falei: e existe mesmo, tem aqui. Mas tem uns que não existe. Ah, e outra coisa, antes de parar aqui, a gente gosta de falar muito. Lá atrás, muito antes da gente gravar esses vídeos, os espíritos, os benfeitores, eles falaram que eles estavam trazendo novo, que eram coisas novas mesmo, e eles falaram que tem outras casas pelo Brasil, outras casas por aí, que eles estavam fazendo a mesma coisa, que eles estavam vindo apresentar um novo, tá? Que nós Isso. ficaríamos sabendo disso na hora certa. E assim já E aí estamos. aconteceu agora, já entraram em contato com a gente, um Isso. pessoal de São Paulo, que é um bandista, o pessoal é da Umbanda, tá? Mas eles têm um pensamento mais universalista, mas eles são da Umbanda. E falaram que está acontecendo muita coisa nova lá que eles nunca viram, está se apresentando espíritos diferentes, que eles falaram que é por causa da transição planetária, que vai explodir muita coisa mesmo, vai explodir muita coisa É, na nova. verdade, eles não são da Ah, não é Umbanda, Umbanda, não? não. Tu me falou que era Eles Umbanda? são Ah, eles são universalistas. universalistas. Mas se apresenta muito espírito da Umbanda lá, né? É, Que de tem a várias, roupagem da a Umbanda. roupagem de outros orbes planetários, a É, mesma de outro coisa, igualzinho que está planeta, é a mesma acontecendo coisa. É muito aqui na espírito que se Casa apresenta, Plataforma, muito espírito que se com apresenta, eles também. muito espírito que se apresenta na Umbanda com uma roupagem é de outro De planeta, outro planeta. entendeu? Então isso aí e é o que a Maria Mulambo falou. Eu não sou da Umbanda, eu sou de todas as religiões. Não é porque meu nome é Maria Mulambo das Almas que eu trabalho só na Umbanda. Eu também trabalho na religião evangélica, trabalho na espírita. Então a gente tem que parar com isso de falar que preto velho, ah, preto velho é da Umbanda. Ah, Exu é da Umbanda. Não, eles trabalham em todas as religiões. A gente que tem essa mania de separar por religião. Então, gente, eles estão vindo trazer o novo, né? Nomes novos, roupagens novas, isso aí é real, realmente. Não vai, muita gente não vai, vai procurar o nome do espírito, não vai achar. Porque tá vindo muita coisa nova, boa. Então tá muito legal, isso daí é normal, é um momento que nós estamos vivendo. Eles estão falando que é porque a gente está aqui encarnado, a gente não tá vendo, mas o bicho tá pegando no plano espiritual, a movimentação tá grande. A movimentação tá muito grande, tá? O ataque energético em cima da gente está enorme, mas a proteção também está grande. Esses dias eu senti um pouco no carnaval. Carnaval eu senti bastante o ataque, mesmo com a proteção, sempre vem uma parcelinha, não tem jeito, mas eles aumentaram a proteção. Agora eu estou mais tranquilo, estou melhor. A Maria Mulambo das Almas está trabalhando bastante nas minhas emoções, me deixando mais calmo, me ajudando a meditar. Ela veio, me ajudou a meditar. É que ela é bem calminha, ela é muito amorosa, ela é muito calminha, ela fala manso. Então ela me ajudou bastante, porque eu tenho uma energia muito, né? Apesar de eu ser calma, ao mesmo tempo que eu sou muito calmo e muito sereno, eu também tenho uma energia muito forte. É os dois juntos, assim. É assim mesmo, é mó coisa doida mesmo de médium. E eu sinto tudo, né? Eu sinto tudo ao meu redor. Então é complicado, porque o negócio é forte. Assim, tem uma diferença, porque pelo fato de eu ser mais calma, eu consigo controlar, eu não sinto tanto quanto ele sente. O que A que energia acontece dele é comigo, bem gente? A energia é forte. forte, mas o Eu que que sinto acontece? isso, Eu gente, tô a andando na energia rua, dele. eu vejo na minha mente um monte de portal abrindo, o espírito saindo, o espírito entrando, o espírito passando, o espírito se arrastando pelo chão, o espírito gritando, o espírito pedindo socorro, o espírito pedindo ajuda. Eu percebo tudo isso. Então, vocês já entendem quando eu sinto as coisas ao redor e vejo na mente. Por enquanto eu tô vendo na mente, né? Eles estão falando que eu já vi como se encarnado fosse. Algumas vezes quando eu estava em transe mediúnico e sem transe também, mas foram poucas vezes. Eles falaram que eu tenho esse dom, mas eles não abrem, porque senão ferrou. Pessoa não aguenta. Eles vão abrir no momento certo. Pessoa acha que aguenta. Porque tem umas coisas bem bem complicada, bem feia no plano, não é brincadeira não. É o que Pai João de Aruanda fala, no plano astral, astral, não é no espiritual não, é no astral, aqui bem próximo da crosta ou na própria crosta, sim, o bicho pega. No plano astral é a lei do mais forte que manda. Quem tem mais conhecimento, quem tem mais força é quem manda. É um sai correndo pra lá, pra cá, espírito querendo pegar escravo, outro querendo. E é mó doideira. Então é complicado. Por isso que é bom a gente se orientar mesmo com relação às coisas espirituais, se fortalecer, fazer oração, fazer reforma É íntima, sim, porque gente. não é brincadeira não. Não é não. É Entendeu, muita gente? coisa. Eu, quando sou levada em desdobramento, no umbral, ou então alguma outra dimensão para fazer o resgate, eu sei as coisas que eu vejo lá. O Pedro vê na própria reunião como eu volto. E lá os mentores me ajudam muito a controlar as minhas emoções. Que eles falam, controla a sua emoção, você tem que fazer, você foi preparada para isso. Então você tem que fazer, porque as coisas que a gente vê lá é bem complicado, é bem difícil, humanamente falando, por mais que o nosso espírito esteja preparado, mas Já humanamente viram aquele falando, filme A não. Volta dos Mortos-Vivos? Os mortos subindo do caixão, tudo em É pior do decomposição? que isso. Eu já vi isso. Tem espíritos nessa condição, em forma de decomposição, com vermes passando pelo corpo, com parasitas de todo tipo, com uma parte com só osso puro, outra parte com um pedaço de carne podre e andando vivo. E não consegue nem falar mais direito. Eu já vi isso. Já me levaram numa dimensão dessa. Tô lembrando de uma coisa. Eu vou trazer para os irmãos, porque assim, tem muitos relatos, meus irmãos, tá? Essa semana conversando com a Sônia sobre isso, que a gente vai trazer para os irmãos terem com esse conhecimento, que lá do início, quando começou a plataforma de oração, nós gravamos todas as mensagens. Nós recebemos muitas orientações de gravarmos todas essas mensagens. Então, foi uma mensagem escrita, de áudio, tudo, até de Tem muita resgate coisa gravada. de irmãos na reunião, nós gravamos. Nós vamos dar um jeitinho de compartilhar isso com os irmãos, tá? Até para os irmãos terem Tem alguns áudios que se conhecimento. perderam, né? Que já Porque tem foi áudio que. alguns Porque passou nós. para escrita. Passou para escrito, não, mas está no computador. Ah, tá. Que a senhora passava tudo para o Tá. computador. Então, nós vamos dar um jeitinho de compartilhar ou por aqui pelo YouTube ou pelo Instagram, tá? Então, se vocês quiserem ver lá o Instagram, entrar no Instagram, tá seguindo, arroba, casa, plataforma de Oracão, tá? Que eu falo logo Oracão, Instagram. que é oração, mas sem o tio e sem o cedilha, tá bom? Só com C, Oracão. Se vocês quiserem, aí a gente vai estar dando um jeitinho de estar compartilhando essas mensagens com vocês, tanto de espíritos de luz, quanto de resgate, de espíritos trevosos também. Então, isso que vocês estão vendo, Que a gente botou o manifestações, áudio do espírito trevoso já manifestado em mim. Já acontece acontece há muito tempo há isso. muito Aí aquilo ali foi só tempo. um áudiozinho, tem vários. E aí, tem gente que fala, ué, o espírito trevoso incorporando no médium? Incorpora. Incorpora. Porque É médium para é médium, gente. resgate, eles estão resgatando esses espíritos, estão Exatamente. tirando esses espíritos de circulação e está tudo indo embora para outro planeta. Exatamente. A gente está aqui servindo de instrumento para a espiritualidade. Esses espíritos, eles passam pela gente, para choque anímico, para um monte de coisa, e são levados. São São levados. levados. É normal um espírito trevoso Se incorporar, se manifestar com manifestar no permissão da médium. É. espiritualidade, até mesmo para tirar aquele Entendeu? espírito, porque o mal que ele já está É. ocasionando, não só para ele, mas para muitas outras vidas, está sendo muito grande. Então a espiritualidade faz esse trabalho para tirar esse É. Para tirar espírito, né, vamos dizer assim, de circulação, circulação. né, até para ele não se Eles já prejudicar trouxeram aqui no mais. meu quarto, lembra? Trouxeram Lembro. aqui um feiticeiro das sombras. Aqui no meu quarto, aqui, Pai João de Aruanda trouxe com Oi. outros Exus um feiticeiro das sombras e um espírito que eu não sei que espírito é aquele. Já viram aquele filme Os Gremlins? Ele parecia o Gremlin, igualzinho o Gremlin, com os dentes assim. Mas os dois vieram arrependidos, os dois queriam se entregar. Isso acontece. Isso Falaram: ah, a acontece. gente não aguenta mais fazer maldade, a gente quer se entregar, a gente quer uma chance. E isso é levado em consideração no plano espiritual. É levado em consideração. O feiticeiro veio aqui, se manifestou em mim, tinha um conhecimento danado. Ele fez assim com a mão, e foi falando e tal. E se manifestou o Gremlin também. Eu falo Gremlin porque ele parecia um Gremlin. E grandão, mas não era pequenininho igual os Gremlins, não. Ele era grandão, era um Gremlin grande. Aí ele se manifestou também em mim, e Pai João de Aruanda levou. Eles estavam se entregando. Os dois. O feiticeiro das sombras tem aquela aparência. Ele era magrelo, assim, bem magrelo, esquálido. A aura dele tem um cheiro bem complicado, mas eles vieram arrependidos e a gente, tranquilo, vambora. E aí a gente se viu de instrumento e eles foram resgatados. E outra coisa que Só rapidinho pra gente finalizar. eu queria falar, meus irmãos, é o seguinte, antes, no início, quando tudo começou, nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje, tá? Então, nós éramos chamados para fazer um trabalho, as coisas aconteciam conosco, A gente não sabia o que que era. a gente não sabia o que que era, mas a gente se colocava à disposição da Só que quando espiritualidade. eu já cheguei balançando a casa, né? Já cheguei falando de espírito, cheguei falando de um monte de espírito para a irmã dela, para ela. Deixa eu terminar de falar. Fala. Ele me corta. É, Ele adora falar. era para ser um vídeo de 5 minutos, já tá em 18. Porque Então, não é só eu que gosto de falar, não. Ela também gosta muito de falar. Ela fala de mim, mas ela também é a mesma é uma coisa. disputa, né, É, e a gente? Sônia também. Pois é. Vocês estão bem É servidos, uma né? guerra para falar. Agora quem vai falar sou eu. Não, fala, pá, pá, pá. Que não sou eu, cala a boca. Pois é. A gente se entende, né? Então, isso que importa. Fala, fala. Então a gente não tinha esse conhecimento, tá? Do que nós temos hoje. E mesmo assim nós fazíamos o trabalho. Quando nós passamos a ter o conhecimento, aí eu lembrava de situações, aí eu falava, ah, agora estou entendendo aquele espírito. Por exemplo, quando eles falam do cavernícolas, incorporavam espíritos em mim para serem Em resgatados. decomposição, Em né? Você decomposição, que via, eu via falava e não sabia o eles que que era. procurando algum lugar para se esconder e eu não sabia o que que Fura era, terra, os fura terra. os fora-terra. Então, depois que o conhecimento chegou, aí nós passamos a entender, eu passei a entender melhor, as situações, o que acontecia quando incorporava, quando eu era levada em algum Isso, lugar, esses entendeu? conhecimentos estão nos livros do Robson Pinheiro, do Vanderlei Oliveira, do Ramatiz, Por do Chico isso, Xavier. gente, o conhecimento ele é muito importante, sabe por quê? Justamente por isso. Porque na hora que acontece uma situação, você sabe o que fazer. Quando vem as coisas para você, você sabe como se comportar, você sabe como ajudar o seu mentor, você sabe como ajudar o espírito que está ali. Porque o trabalho Em hoje conjunto. é em conjunto, por isso que é um trabalho consciente. Tá? Não tem mais isso de médium passivo. Ah, eu vou ficar aqui, o espírito vai incorporar em mim e o espírito faz tudo. Não. Médium ativo. É, por isso que o Pai João fica no meu pé para eu estudar. Isso. Eu fico lendo esses conhecimentos que são trazidos nos vídeos. Muito desse conhecimento estão nos livros psicografados e o Pai João e os espíritos falam outras coisas, mas eles precisam desse conhecimento do médium. Se o médium não tiver conhecimento nenhum, como é que ele vai trazer uma situação? Aí ele teria que tirar a consciência toda do médium para poder trazer alguma coisa. E eles querem que o médium estude para o médium participar. Tanto é que o espírito está ali me usando e ele fala na minha mente, vamos falar daquele assunto que tu leu? Eu falo, vamos falar. Aí ele vai e fala. E tem assunto que eu quero falar que ele não deixa eu falar. Ele fala, não, vai ficar muito grande, vai falar muita coisa, agora não. Ele é não assim. Deixa, é. É. E outra coisa, meus irmãos, o que acontece? É, conforme a gente foi obtendo conhecimento, o trabalho ele foi sendo otimizado. Ele foi sendo, foi ficando cada vez melhor. Antes, quando a gente não tinha esses conhecimentos, demorava mais pra gente até entender o que estava acontecendo, né? Porque acabava dando um pouquinho de trabalho maior pros mentores, né? Pros irmãos. Então, demorava, às vezes eram resgates que demorava muito. Já aconteceu de vir médium passivo lá na plataforma, que não tinha conhecimento, não estudava. E aí eu falava as coisas, e era médium, já que era médium, há décadas, né? Isso. Há décadas, e eu tava ali médium há um ano e meio, dois anos. E aí, a pessoa, o que que acontecia? O espírito incorporava na pessoa, não falava nada. Ia lá, fazia o que tinha que fazer e tal, algumas coisinhas, e não falava nada. Por quê? O médium não tinha conhecimento nenhum, não estudava, né? E aí quando eu começava a falar as coisas, eu não entendia. Eu falava assim, ué, peraí, você é médium há quanto tempo? Ah, eu sou médium há 20 anos, há 30 anos. Ué, você não sabia disso? Porque a pessoa não estuda, gente. Pessoa não estuda. E conhecimento, gente, essa frase é certa. Conhecimento é poder. Poder no sentido de quê? Primeiro, poder porque você passa a ter um controle maior sobre suas emoções. Você passa a exercer a reforma íntima. Você passa a ter um controle sobre os seus pensamentos. Você tem poder para se libertar dos vícios. E não cai nas arapucas dos negativos. Não cai na arapuca deles. E você tem um poder sobre você controla. Por exemplo, se você está numa situação espiritual... Vamos falar mais. Tá longo o vídeo? Vai lá. Você está numa situação espiritual... Então você passa a ter um controle ali sobre a sua emoção e sobre a situação, tá? Então, gente, estudem. Já aconteceu de que os espíritos, eles botam pensamentos na nossa mente e eles trabalham até nas emoções. Eles fazem vocês sentirem raiva da pessoa que eles não querem que você fique junto. Sabia disso? Já botaram isso em mim pra sentir raiva da Sabrina, sentir raiva da Sônia, botaram um pensamento, termina com ela, acaba com tudo, vai viver tua vida, sai desse trabalho espiritual, vai embora. E aí você acha que o pensamento é teu, porque vem na tua mente como se fosse o teu pensamento. E vem aqui no seu chakra cardíaco como se fosse uma emoção, o seu sentimento, e não é. E aí sabe o que acontecia? Só que aí as pessoas, elas acham, a maioria acha que a emoção é dela e que o pensamento é dela. Por isso que o autoconhecimento é importante, o se conhecer. Aí eu lutava contra essas emoções, esses pensamentos, aí a gente fazia oração. Eu falei, Sônia, vamos fazer oração que eu tô sentindo coisas aqui que não é pra sentir, que eu não sinto sobre você isso, não sinto sobre a Sabrina e tô sentindo isso. E tá vindo esses pensamentos aqui. Ela falou assim, ih, a investida, porque nela também fazem isso. Aí a gente orava, o que que acontecia? O espírito trevoso se manifestava. Aí ficava falando aquele negócio, maldito, como é que ele sabe? Como é que as nossas artimanhas? Como é que ele sabe? E eu tô passando isso aqui pra vocês. Eles vão ficar com mais raiva ainda, mas deixa eles ficarem com raiva. Porque eles são muito rebeldes. Deixa eu falar uma coisa que tá vindo aqui pra mim, só pra gente encerrar. Eu estou lendo um livro que eu acho interessante pra muita gente que tá iniciando na espiritualidade. Né? Não importa o tempo, um ano, dois anos, né? Magnetismo na Umbanda. Mostra o livro, cadê o livro? Tá aqui, deixa eu pegar. Pega lá o livro. Porque o pessoal vai querer ver que livro é esse, entendeu? Vai querer ver que livro é esse. Ah, segura aqui que eu vou mostrar o livro dos Exus, que as pessoas pediram pra querer conhecer sobre os Exus. Vou mostrar um livro muito bom, um livro novo, recente. Não é velho, não. Aqui, ó, deixa eu só mostrar. Esse aqui que eu leio, ó. Esse aqui é do Vanderlei Oliveira, Guardiões do Karma. Fala muito sobre Exus. Eles pediram para eu ler esse livro. Eles pediram para eu ler para eles poderem trazer o conhecimento sobre karma, sobre um monte de coisas. Nós não teriam como trazer, ó. Eu li desse livro aqui, ó, Guardiões do Karma. Isso. E o livro que eu estou lendo, gente, é esse aqui. Deixa eu botar aqui para a pessoa ver melhor. Magnetismo na Casa Umbanda. Ele é muito bom, estou gostando muito. Ensina muito sobre magnetismo e até mesmo sobre você saber com o que a gente estava falando, as suas emoções, o que é seu e o que não é. A gente é médium que estuda, a gente é médium que se dedica aqui, ó. Ó. É a coleção. Isso aqui é alguns livros que eu tenho. Tem outros no armário que são Tem muitos outros livros. ali que a gente está E eu gosto de lendo. estudar. Eu sou meio nerd, meio CDF. Eu gosto de estudar. Aí, então esses conhecimentos só podem ser trazidos por causa que a gente lê, a gente estuda. A gente não sabe tudo, porque são muitos livros, gente. A gente às vezes esquece, tem que ler de novo o livro. Apesar de eu ter uma cabeça boa para gravar as coisas, às vezes eu tenho que dar uma lida de novo para dar uma reciclada, né? Não tem como saber tudo. A gente fala assim, o Pajão falou, meu filho, a gente vai estar trazendo novo através de você, mas a gente precisa do conhecimento com as coisas que já existem, né? De mediunidade, livro dos espíritos, livro dos médiuns, do evangelho, a gente precisa, porque são coisas que existem, que a gente não vai tirar essas coisas. Nós estamos vindo para acrescentar, porque esses ensinamentos são importantíssimos que já existem. Só que é o que eles falaram, meu filho, a gente trouxe o novo através de você, está trazendo, tem algumas coisas novas, vem aí espíritos novos, fala-se algumas situações novas. Mas a gente ainda trouxe muito pouco do novo. A gente ainda vai trazer, eles falam, a gente ainda, coisas novas mesmo, eles ainda vão trazer. Eles estão me preparando, entendeu, gente? Estão me preparando para a psicografia, para poder trazer essas coisas novas, né? Inclusive o livro que eu estava psicografando, eles pararam, tá? Por causa de algum motivo, o livro está parado, porque estamos numa etapa diferente agora, eles vão retomar depois, né? E nesse livro, o pouco que eu escrevi, que eles escreveram através das minhas mãos. Eu nunca vi em livro nenhum, tá? É livro, é coisa nova, tá, gente? Que tá nesse livro, que eu tô psicografando, né? Eles deram uma parada agora, tá Pai João de Aruanda com Pai João de Angola, tem Exu, um monte de gente. Eles me levaram nas regiões, a gente todo mundo junto, tá lá na, um pouco que eu já escrevi, tá lá. E tudo coisa que a gente nunca viu falar, tá? Eu vou finalizar aqui. Porque já está com quase 30 minutos. Quer falar alguma coisa? É só para finalizar, respondendo, eu já respondi para a irmã, mas eu acho que tem muita gente que está nessa situação. Gente, todo conhecimento que você adquirir, entenda o seguinte: ele vai ficar registrado no seu inconsciente. Nosso consciente, ele não tem estrutura para harmonizar essa quantidade toda de informação, tá? Esquece. Então, dá a impressão de que você esqueceu, mas não esqueceu, ainda mais que se você fica lendo repetidamente várias vezes. Fica no teu inconsciente. Dependendo da situação que você viva, você vai lembrar. É como uma memória de infância, tá no teu inconsciente. Aí, por conta de uma situação, traz aquela memória pro consciente e você lembra, tá bom? Então, continue, se dedique, mesmo que vocês achem que não estão gravando. Estão, Não fica tá? tudo no corpo mental. Isso. Fica tudo lá gravado. Tá Só bom? leiam com atenção. Não Isso aí. adianta ler uma coisa pensando em outra. Que os trevosos fazem isso, tá? Pra você estar tá lendo, eles colocam um monte de coisa na tua cabeça para tu pensar em Isso. outras Pensar em coisas. outra coisa fica no Aí você foco. continua ali lendo, mas não tá prestando atenção em nada, porque tu tá pensando em outras coisas. Isso aí é a trama das trevas, tá, Faz gente? meditação, que É. meditação vai ajudar você a treinar a mente. Isso, se tiver Não é? vendo os nossos vídeos e sentir isso, sentir aquilo, ai, vi uma sombra, ai, não sei o que e tal, nem sempre é ruim. Os mentores estão dizendo que eles vão visitar Vão muitas pessoas aparecer, que vão se estão manifestar, assistindo, vão. Exus, seres de outros mundos, eles vão, porque é um momento de transição, eles querem um mundo regenerado, então eles estão dando uma atenção grande para aqueles que estão buscando, para aqueles que estão buscando um alimento Estão se espiritual, dedicando. estão sendo amparados, entendeu, gente? E às vezes, se sentir alguma coisa que não é muito legal, é o espírito das trevas que está furioso que você está buscando um alimento espiritual bom, porque ele não quer que vocês vejam esses vídeos. Ou então Entendeu? é até mesmo seu Eles não próprio querem. ego que O não quer que ego. você saia da zona de conforto. Isso. Tá bom? Então, são Às todas as vezes tem um hipóteses. obsessorzinho ali que anda contigo, isso é normal, tá, gente? Porque a gente não é perfeito. Às vezes tem um obsessorzinho que anda ali contigo que ele não quer a tua evolução. E ele fica com uma raiva danada. pausa o vídeo e começa a fazer oração. Chama os Exus, que Exu já bota logo para correr. Entendeu? Mas também muda também o que tem que mudar, né, gente? Tem que Isso. mudar o que tem que mudar. Que seu obsessor tá ali por algum motivo. Às vezes você tem E uma. você não fez a mudança. Isso, tem que fazer a Você ainda mudança. tá na zona de conforto. Isso, a reforma íntima necessária. Você, ah, como é que eu faço? Olha para dentro de você e vê o que que tá errado. Muitas vezes a gente não enxerga. Vê o que as pessoas estão falando. Se for repetido, as pessoas estão repetindo a mesma coisa. Fala assim, Tem ó, alguma você tá coisa. impaciente. A outra pessoa vem e fala, você tá impaciente. Vê outra pessoa fala, você tá impaciente. Fala assim, opa, três pessoas já falaram isso. Então eu tô impaciente. O que que você tem que fazer? Você tem que admitir, porque tem gente que não admite, tá? Você tem que admitir, eu tô impaciente mesmo, vou mudar isso. Pronto. Já é um obsessor que sai do teu caminho e você melhora. É uma luta, meus irmãos, tá? Permaneçam, prevaleçam sobre tudo isso, tá bom? E não desistam, fica ali quantas vezes for necessário, tá bom? É guerra. A guerra é contra você mesmo. Isso aí, contra a Entendeu? Não sua é contra o mente. obsessor, não. A guerra é contra você mesmo. Isso, a maior Tá? batalha na A nossa maior mente, batalha é a mente, é a gente. Tá tá bom? bom? Temos que vencer nós mesmos. Isso aí. Muito obrigado, já tá bom, né? Beijo Ih, ficou um vídeo grande. já de 30 e pouco. Ah, mas tá bom. Caramba. Valeu, gente. Um Obrigado aí. beijo, gente. Mais tarde, hoje, dando tudo certo, vai entrar o vídeo da Maria Mulambo Isso. das Almas, tá bom, gente? A gente bota aí de noite. Tá arriscado entrar bem tarde, mas não tem problema, tá bom? Fiquem todos com Deus aí. Tchau. Tchau, gente.